Big, big, big, Publici, rimador do estilo que agora está aqui. Velha escola, filosofia. Se Deus me deu o dom, então eu vou rimar. Big, big, big, Publici, o rimador do estilo que agora está aqui. Velha escola, filosofia. Se Deus me deu o dom, então eu vou rimar. E bate bumbo, bate caixa, eu tô com microfone. O refrão dessa canção diz qual é meu nome. Há 20 anos, resistindo e indo além. Jesus tá comigo, eu tô com ele também. Sem falsa modéstia, eu quero seu bem. É raridade alguém que se importe contra alguém que nem se conhece, mas aí olha meu rap mandando ideia positiva pra todos, moleque. Independente da quebrada, da cidade ou da idade, minhas rimas sempre dizem a verdade. Se as ruas da cidade foram minha educação, 10 mil cópia ou 1 milhão, faz diferença não se a canção de coração alcançar o objetivo e despertar no derrotado leão adormecido. Se os primos que me ouvem passam um pano pro que eu digo, aí mais do que nunca eu sei que é nós envolvido, vem. Big, big, big, Publici, rimador do estilo que agora está aqui. Velha escola, filosofia. Se Deus me deu o dom, então eu vou rimar. Big, big, big, Publici, o rimador do estilo que agora está aqui. Velha escola, filosofia. Se Deus me deu o dom, então eu vou rimar. E nesse ritmo marcante, hipnotizante, sigo firmão, positivo e operante. Se a Bíblia deixou de ser apenas mais um livro na estante, louvado seja meu Deus pelos meus semelhantes. Impactante, hoje muito menos que antes. Vê os que têm a pele escura tipo meliante. Mas o nego aqui tá tentando provar nesse instante que as pedras podem sim virar diamante. As ruas não são conto de fadas, eu vivo nelas. Existe semelhança entre mansão e favela, que talvez devido aos problemas você não perceba. Mas a falta do amor de Deus, tru, pode ter certeza. Não é diferente na vida do branco, do preto, do pobre, do rico. O sangue escorreu numa cruz em virtude de um sacrifício. E por isso te digo, és mais que vencedor. Dinheiro é consequência, joga esse jogo. Por amor, por amor, por amor, por amor. Big, big, big, Publici, rimador do estilo que agora está aqui. Velha escola, filosofia. Se Deus me deu o dom, então eu vou rimar. Big, big, big, Publici, o rimador do estilo que agora está aqui. Velha escola, filosofia. Se Deus me deu o dom, então eu vou rimar. Quantos mano tão no crime e pensa em largar? Quantos mano tão no tráfico e pensa em abandonar? Quantos mano vê na música um passaporte pro fim do sofrimento, assim como no esporte? Deus te deu esse dom, então vai em frente. Ele é contigo e por isso os inimigos tremem quando você ora e clama o nome dele. Destruídas são muralhas, quebradas são correntes. O rap é pra mim, como Palmares pra Zumbi. Contra tudo e contra todos vou em frente. Sou favela, sou o povo sofredor em ação, que tem como fortificante a minha humilde canção. Eu descendo de escravo, tiozão, é desse jeito. Jesus Cristo é a chama que arde em meu peito. Fé, determinação e coragem, essa é e sempre será a minha mensagem. Big, big, big, Publici, rimador de estilo que agora está aqui. Velha escola, filosofia. Se Deus me deu o dom, então eu vou rimar.